Começa agora aqui na Antena Web, Quarto Andamento. A seguir, não perca mais uma edição de Hora Zero. Quarto Andamento com Joana Santos. Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Hoje trazemos-lhe mais um compositor. Shostakovich, um compositor russo que nasceu no ano de 1906 e acabou por falecer no ano de 1975. Ao longo da sua vida, compôs grandes obras. Hoje vamos ficar com duas sinfonias e ficamos para já com a primeira sinfonia de Shostakovich. Fique por aí, espero que seja do seu agrado. Thank you. Thank you. Depois de ouvirmos a primeira sinfonia de Shostakovich, tenho o prazer de lhe apresentar a segunda sinfonia do mesmo autor. Mas eu por aqui me fico, prometendo que na próxima quarta-feira volto, entre as 23 e as 0 horas, aqui na sua rádio Antena Web, para mais um quarto andamento. Fique então com a segunda sinfonia de Shostakovich. Tenha uma boa noite e até para a semana. Quarto Andamento com Joana Santos.